Cobra mandada querendo ficar no calcanhar. Isso é o despeitado querendo ficar no calcanhar. Vou dizer. É cobra mandada querendo ficar no calcanhar. Isso é cobra mandada querendo ficar no calcanhar. É cobra mandada. Faz tempo e tanta gente a trabalhar. De repente essa clareza pra notar. Boa tarde, queridos amigos ouvintes. Estamos começando essa tarde mais um programa Tedesson. Hoje, nessa tarde ensolarada, né? Após alguns acontecimentos aí estranhos, né? A nossa pergunta surrealista de hoje, ela vai ser feita, né? Vai ser respondida, aliás, pelo Getúlio Vargas Pagu. Ele tem uma verdade para nos contar. Sim, ouvintes, ele tem uma verdade aí para ser revelada. Vamos ver qual a verdade é essa. A pergunta é a seguinte: por que o midiota, quanto mais vê, mais é cego? Quanto mais ouve, mais é surdo? Quanto mais lê, mais é analfabeto? Por que um idiota é um ignorante presunçoso que se informa se emburrando? Vamos lá, quem vai responder pra gente é o Getúlio Vargas Pagu, hein, gente? A questão é o seguinte: um idiota, por que um idiota fica repetindo besteiras, bobagens? Por que um idiota é um analfabeto político, como dizia Bertolt Brecht? Por que ele é? Porque um idiota, principalmente os idiotas brasileiros, no caso, eles não têm um senso histórico, não param para pensar na questão histórica. Não lembram, por exemplo, não tem memória histórica para lembrar que eu fui assassinado, eu, Getúlio Vargas, fui assassinado, fui morto, depois de ser malhado publicamente pela elite econômica e social brasileira. Fui, em 54, assassinado. E não se lembram disso. Por que que eu fui assassinado? Eu fui assassinado porque eu era um presidente popular que tinha políticas relacionadas com questões populares. Você não se matou? Quer dizer que você não se matou? Não se matou, como diz a história oficial e aquela carta testamento, aquilo tudo foi uma mentira. Aquilo é uma mentira descarada. Aquilo é pra enganar. É pra enganar a população. Passar um melzinho na boca da população. Na verdade, eu fui assassinado porque fui um presidente popular com políticas sociais, com políticas relacionadas ao trabalhismo, com políticas relacionadas à questão nacional. Eu, no meu governo, o Estado brasileiro criou a Petrobras. O Estado brasileiro criou a Companhia Siderúrgica Nacional para aproveitar o minério de ferro e fazer aço aqui no Brasil. Criamos a Vale do Rio Doce. Tudo aquilo que nós criamos desde aquele período, essa elite entreguista, essa elite agora que quer prender Lula e também se bobear, assassiná-lo, porque essa elite quer isso. Na sexta-feira, no dia de ontem, a elite brasileira, através da SS brasileira, que é a Polícia Federal, o Ministério Público, né? Essa polícia nazista, esse Ministério Público nazista, fascista, sequestraram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por várias horas. Sequestraram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fizeram aquilo que fizeram comigo em 54. Isso é uma tentativa de golpe de Estado. Uma tentativa contra a democracia brasileira. Então, depois dessa revelação histórica absolutamente extraordinária, realizada ao vivo e ao morto ao mesmo tempo, ao vivo momento morto, sei lá como se diz isso, com essas sinergias celestiais, ressuscitais e os cabais, Getúlio Vargas pagou, acaba de nos revelar, queridos e queridas ouvintes, tedesudos, olivos, acaba de nos revelar essa verdade histórica. Não conteste, Getúlio não se suicidou, Getúlio não se matou, Getúlio Vargas foi assassinado. Para citar uma frase do velho Marques, já batida, mas ao mesmo tempo extremamente atualíssima, a história é essa mesmo. A história é sempre tragédia e farsa. E a revelação aqui do Getúlio Vargas Pagu é esta, de que ele não se matou, foi matado. E é preciso pensar essa questão a partir do midiotia. Ouvintes, vocês sabem o que é o midiota? Mistura de mídia, especificamente, mas não apenas. Por exemplo, TV Globo, Jornal Nacional, Revista Veja, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Isto É, a mídia corporativa de modo geral, também os outros canais de televisão, SBT, o Diaba 4, mas principalmente a Globo, que ocupa esse protagonismo de produzir um certo perfil de idiotia, de idiota, sobretudo vinculado à classe média. O midiota, portanto, é mistura de mídia e idiota. E a pergunta surrealista nos traz essa definição já na pergunta. Ele, quanto mais ouve, Rede Globo e que tais, mais é surdo. Quanto mais lê, mais é analfabeto político. Esse midiota é bastante curioso pensá-lo a partir do ponto de vista também do sequestro do Lula ontem. O midiota. Porque num certo sentido, até porque tem a relação com essa classe média midiotizada, com o Ministério Público e com a Polícia Federal, que sequestraram Luiz Inácio Lula da Silva ontem. Uma operação absolutamente ilegal e absolutamente desastrosa. Ontem, 3 de março, foi o início do fim da Operação Lava Jato. 4 de março, início do fim da Operação Lava Jato. O início do fim da Rede Globo de televisão. Espero, Dilma, que seja o início do começo ou o fim e ao mesmo tempo o início do seu governo, lastreado no apoio popular. Pois bem, a midiotia se traz assim. A Operação Lava Jato vomita na delação premiada. Aliás, caríssimo ouvinte, vocês sabem, as delações são proibidas. São proibidas e, no entanto, elas surgem sempre direcionadas apenas ao PT, apenas ao governo e só apenas, e sem nenhum conteúdo lastreado em fatos concretos, qualquer coisa pode ser prova. Aí vem a questão fundamental da midiotia do Ministério Público e da Polícia Federal. Eles vazam e apareceu na Globo, apareceu na Veja, apareceu na Folha de São Paulo, se torna a prova. A prova é o domínio de fato midiático da midiotia. Apareceu aí, se torna a prova. Como revelou ontem aquela figura esdrúxula do Ministério Público ligada à Operação Lava Jato, esse tal de vertical, revelou ontem no Globo News de uma forma abismal, não é? Escandalosa. Disse que a prova contra o Lula teria relação com os pedalinhos do sítio de Atibaia, com os nomes dos netos do Lula. Isso é prova? Não, porque a Globo disse, dos pedalinhos, passou a ser domínio de fato. Assim foram presos os mensaleiros, pelo domínio do fato midiático. Não sejam midiota, não sejam midiota. Desligue a televisão, não leia a Folha, não leia a Gazeta local aqui. Abandone a mídia corporativa, busque a mídia alternativa. Abandonem, porque senão fatalmente se tornará em maior ou menor medida um midiota. E portanto vulnerável ao domínio de fato midiático, que é o domínio do fato contra a vida comum, contra a vida do trabalhador comum, contra o destino comum do brasileiro. Não seja um idiota! Aqui quem está falando é Rosa Luxemburgo Getúlio Vargas. Foi duplamente assassinado. Foi assassinado na Alemanha e foi assassinado no Brasil. Isso aí, caríssimos ouvintes. Nosso programa tem esse tom melodramático, mas a nossa intenção, com o Teatro Desoprimido, é produzir a farsa das elites, demonstrar quanto são farsescas. A tragédia fica com o povo. Eles são os verdadeiros farsescos e devemos vê-los assim. Por isso temos que combater a midiotia, o midiota. Não a partir do midiota em si, a figura da classe média, que ouve Rede Globo e acha que está bem informada e sai dizendo o que ouve como se fosse uma verdade incontestável. Mas a gente tem que combater a máquina que produz isso, a máquina global, a máquina da Folha de São Paulo, a máquina da indústria cultural. Isso diz respeito à nossa sobrevivência como espécie humana. Ou combatemos a indústria cultural, a mídia corporativa, sobretudo vinculada ao imperialismo americano, que é planetária, ou a gente se torna cada vez mais vulnerável a essa grande farsa que é o capitalismo contemporâneo dominado pelo imperialismo americano. A história se repete, como foi falado aqui, com Getúlio Vargas em 54, novamente em 64, e aí por aí vai, quer dizer, o poder judiciário, né, as elites burguesas, né, que todos eles operam contra o Estado Democrático de Direito, opera contra o trabalhador, e aí por aí vai. Só lembrando, esse domínio de fato é um recurso que foi utilizado no nazismo alemão, né? Os nazistas queriam prender algumas pessoas e já levantavam esse domínio, utilizavam esse recurso, que era para condenar aqueles que eles queriam. E está sendo feito da mesma forma aqui. Basta uma simples delação premiada, o que o cara falou na revista é encarado como verdade. E aí não tem nenhum processo jurídico, nada que ele possa defender. Direito contraditório, ampla defesa, né? Esses recursos jurídicos que todo cidadão tem. Por que que ele não vai ter? Por que que o Lula não pode ter isso? Tem um jurista que falou, interessante, que ele falou, eu estava lendo ontem, ele falou assim, ó. Condenar pessoas por boas razões ou com base em prova falada pode ser politicamente conveniente para a maioria, mas pode nos custar caro mais adiante, né? Porque se a gente vai usar essa regra, vai ter que usar para todo mundo. Vai ter que usar para o PSDB, né? Usar para outras pessoas, até para o cidadão comum. E como é que vai ficar? Então a gente vai pagar muito caro por esse tipo de artifício, de ação jurídica que está abalando o Estado Democrático de Direito. É isso aí, vamos que vamos, pessoal. Boa tarde a todos. Marques nosso de cada dia. E agora vamos com mais um quadro nosso, do nosso programa, Marques nosso de cada dia. Ei, peraí, Marques nosso de cada dia. Eu tenho uma pergunta para fazer também. É, eu sou o midiota. Eu sou o midiota. Fala, que... midiota. Poxa, Elmo, eu vi que vocês estavam falando de mim aí, mas eu quero me defender aqui. Fique à vontade, querido. Não, com certeza, né? Vocês dizem que vocês, as pessoas podem telefonar, né? E que tá tudo aberto ao diálogo. Então eu quero falar alguma coisa também. Porque eu sou um idiota, mas não sou idiota, não. Eu queria fazer uma pergunta. Eu pesquisei alguns trechos de Marx e Engels, esses filósofos aí, esses teóricos, e queria saber o que que essas frases deles aqui têm a ver com o eurocentrismo. Por que que Marx e Engels são... podem ser considerados eurocêntricos, né, como dizem por aí, né? É, eu, um idiota, faço essa pergunta para vocês. Tenha... Não, hoje não vai ter Marx nosso, não. Hoje é o midiota que vai falar. É você? Sou eu mesmo. É, sou eu, midiota. Sou midiota. Eu também fiz meu dever de casa. Esse midiota tá deixando de ser, é isso aí. É isso aí. É, como diz vocês aí, vou esquerdizar vocês, mas eu não quero ser esquerdizado, não. Mas eu fiz a minha pesquisa também. Olha só, antes de vocês começarem, eu achei interessante a conversa de dois jovens vindo para cá, quando saltei do ônibus. Dois jovens conversando, saiu, eles devem ter saído do curso aqui agora. Falaram assim, ó, eu não quero saber do PSDB, nem do PMDB, mas também não quero o PT. Tá. E aí, como é que fica essa história? Como é que fica? Eu, um idiota, digo que não quero nenhum dos dois mesmo, não. Eu sou um idiota. Eu sou um idiota, mas não sou idiota. Então, a pergunta que eu fiz, né, Marx e Engels, tem a ver com o eurocentrismo? A partir dessas duas frases. A desvalorização do mundo, do homem, cresce em proporção direta à valorização do mundo das coisas. O trabalho não só produz mercadorias, mas antes de tudo se produz a si mesmo como mercadoria. O trabalho produz obras maravilhosas para os ricos, mas produz também miséria do trabalhador. Está lá no Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1954, de Marx. E tem a segunda frase também. As ideias das classes dominantes são, em todas as épocas, as ideologias dominantes. Tá lá em Marx e Engels, A Ideologia Alemã, publicado em 1846. Vocês que são tão sabidos aí, né? Eu que sou um idiota, tô querendo perguntar, o que isso aí tem a ver com o eurocentrismo? Idiota? Você tá ficando... Tá deixando de ser idiota. Você tá lendo Marx? Marx de Manuscrito Econômico Filosófico? Essa frase é absolutamente extraordinária. A desvalorização do mundo, do homem, cresce em proporção direta à valorização do mundo, das coisas. O que Lukács, em História de Luta de Classe, depois chamou de coisificação. Idiota, obviamente que isso não tem nada a ver com o eurocentrismo. Essa história muito comum na universidade atualmente, porque o marxismo, embora o Ministério Público, a Polícia Federal e outros aí, enfim, dizem que a universidade seja de esquerda, é preciso repensá-la a partir de outra perspectiva. O tempo todo nos dizem por aí, tem esquerda, felizmente, na universidade. Vá, viva, viva! Quero fazer, inclusive, aqui uma celebração aqui, é um encontro com o Mauro Peterson, com quem estive ontem, com o Sandro, os dois professores de sociologia, com o Marcelo Moser, com o Fernando. Ah, perspectiva marxista na universidade. Mas, obviamente, essa história aqui é clichê. O clichê, preciso sempre dizer. O clichê não é o pobre que é o sujeito clichê, porque tá cheio de preconceito por aí. A religião, por exemplo, tá para todo lado. E aí sempre associamos a religião ao pobre. A mesma coisa vale para a questão do estereótipo, clichê. Ouvintes aí, não é? Tedesudos, de todo lado. Leia, nós estamos chamando Brasil aqui tem de cura de Raquel estereótipo, Chalazar. Lugar comum, cabe uma explicação. É muito simples e tem a ver, inclusive, com a ideia do midiota. O lugar comum, ouvinte, é aquilo que todo mundo diz. Aquilo que você está no lugar, você ouve, está no outro lugar, você ouve, está no lugar que você ouve. Como, por exemplo, a ideia de que a greve é coisa de trabalhador vagabundo. Isso é um lugar comum, isso é um estereótipo, isso é um clichê. A questão, ouvinte, é exatamente esta. O clichê, numa sociedade como essa, numa sociedade em que a desvalorização do mundo do homem cresce a proporção direta da valorização do mundo das coisas. Essa sociedade invertida, em que a vida se torna coisa, se torna mercadoria, e a mercadoria, no certo sentido, se torna a vida e se torna até Deus. Marx chamava isso de fetichismo da mercadoria, adoração da mercadoria. Mercadoria vale mais do que a vida, mais do que as pessoas. Isso é uma verdade incontestável, o mundo está assim para todo lado, não é uma questão brasileira. Pois bem, o midiotia, o midiota, é esse que repete esses clichês, estereótipos atuais, dentre os quais aqui na universidade, porque a universidade também produz os seus clichês, e como produz, essa história de que o marxismo é eurocêntrico. O marxismo tem, obviamente, viés eurocêntrico, marxismo, obviamente que tem, mas ao mesmo tempo é um pensamento complexo, um pensamento que também foi reatualizado no campo da periferia do sistema por outros pensadores. E o próprio Marx mesmo, se você considera esses trechos lidos aqui pelo idiota Franz Kafka, que deixa de sê-lo, a gente percebe que não tem nada de eurocêntrico nisso. Isso é um fenômeno mundial. Na medida em que se valoriza as coisas, isto é, as mercadorias, se desvaloriza o humano. Tem alguma coisa de eurocêntrico nisso? Absolutamente nada, nada. As ideias das classes dominantes são as ideias dominantes de uma época. Esse trecho do livro de Marx e Engels, Ideologia Alemã. Tem alguma coisa de eurocêntrico nisso? As ideias da classe dominante são as ideias dominantes de uma época? Não é assim? Não é isso que dizem aqui também na universidade? Ah, o eurocentrismo, o marxismo eurocêntrico. Isso aí é a ideia das classes dominantes. Essa é a ideia dos sequestradores do Lula. Quem fala uma frase dessa é também um sequestrador do Lula. Não é nada disso. Uma denúncia, né? Essa é uma denúncia contra a meia abundância material das classes dominantes, né? A gente for pensar aqui as classes dominantes, a gente for pensar uma mesa com, por exemplo, com um bolo onde tem 10 pessoas, né? Em que uma pessoa como 90% do bolo, é o que nós estamos pensando. É a desigualdade da partilha. Quando há uma desigualdade na partilha, é uma desigualdade muito grande, muito extrema, como existe no mundo de hoje, como existe no Brasil de hoje, em que 1% da população detém a maioria da riqueza do mundo, a maioria da riqueza do Brasil. Sim, temos esse problema aí da coisificação. O homem se transformando em coisa, né? O homem se transformando em objeto, o homem se degradando, né, na miséria material, né, na falta de habitação, na falta de transporte público decente, na falta de uma saúde decente, na falta de uma educação decente, né, uma educação comum, que seja para todos, né, na falta da ideia de um bem comum, né, de uma sociedade mais equilibrada, mais justa, né, justiça social. É nesse sentido que Marx e Engels não são eurocêntricos, eles são humanistas. Humanistas porque se centram no ser humano, no sentido da questão da justiça humana, da justiça social. Certo? Mas, Tederson, que eu me idiota de novo. Vocês pensaram que ia se livrar de mim, né? Mas eu estou aqui ainda. É o idiota. Então, você é chato, hein, bicho? Não riu de mim, eu sou idiota, mas não sou idiota. Tederson, eu queria falar com vocês ainda. Vocês falaram de religião, falaram de bolo, falaram de várias coisas aí. E falaram de partilha também. Mas ontem eu estava vendo na Rede Globo, né, os jornalistas falando que o Lula deu aquele discurso dele, aquela conferência, foi para iniciados, né? Foi para uma seita, uma coisa quase religiosa, né? Porque eles não aceitaram que a mídia entrasse lá e falasse com ele, né? Então, isso não quer dizer que o Lula está agindo de forma excludente? Eu, um idiota, estou sendo idiota falando isso? Ele só falou, só que ele entendeu o Lula ali, naquele momento ali, né? Daquele diálogo que ele teve com os brasileiros, teve com o pessoal que estava lá no diretório do PT, os movimentos sociais, e com os brasileiros comuns, no geral, né? Na verdade, ele só um idiota não entendeu. Um idiota é aquele que nasceu, né? Cresceu e se desenvolveu com a Rede Globo. Nasceu e cresceu lendo Veja, Isto É. E agora, Raquel Sherazade, o Brasil tem cura. Leia, compre, estranja nas bancas. A questão, isso o Lula disse ontem, na fala dele, não é? A questão aí, o domínio do fato midiático, vem antes, inclusive. Quando sequestraram o Lula ontem na casa dele, os filhos dele e os amigos do Lula. Agora, ser filho do Lula, ser amigo do Lula, é de antemão, não é? Um criminoso. Tem relação com os pedalinhos, de alguma forma. Portanto, a mídia, a Rede Globo, esses canais aí, Folha de São Paulo, não é? Essa midiotia generalizada, essa máquina de produzir idiotas, cegos quanto mais veem, surdos quanto mais ouvem. Essa máquina de produzir idiotas chegou antes. Já estava lá esperando os sequestradores. Portanto, a Rede Globo também sequestrou Lula. Portanto, a Folha de São Paulo também sequestrou Lula. Também sequestrou Lula, Veja. Também sequestrou Lula. Também sequestrou Lula. A máquina de produzir idiotas, que é a máquina midiota, a máquina da midiotia corporativa, vinculada ao imperialismo americano. Essa máquina sequestrou Lula. Chegou antes, já sabia. Como permitir que essa máquina vá transmitir depois a fala do Lula? Fizeram muito bem, não deveriam ter deixado ter entrado. E eu proponho aqui um desafio para todo mundo, tedesudos do mundo. Onde quer que apareça a Rede Globo, onde quer que apareça um jornalista, respeito os jornalistas, é o trabalho. Respeitamos o trabalho, mas não respeitamos a máquina para a qual trabalha, seja o jornalista que for. Onde quer que ocorra uma reportagem da Rede Globo, onde quer que ocorra uma reportagem da Folha de São Paulo, da Veja, de qualquer empresa, vaiemos no mínimo, burlemos, vaiemos. O povo não é bobo, abaixa a Rede Globo. Esse é o mínimo que temos que fazer. Abaixa a Rede Globo. Quer dizer que os sequestradores já sabiam de tudo, sequestradores globais, etc. Vão embora. Já sabiam do sequestro do Lula? Saiam daqui. E queriam ainda entrar na sede lá do PT para ouvir o Lula falar, para editar o que ele estava falando, editar, afinal de contas, do jeito deles, cortando trecho, etc., e manipulando os manipuladores. Rosa, a verdade é dura. A Rede Globo apoiou a ditadura. Mas a verdade é dura. Você foda, a Rede foda, Globo apoiou a ditadura. Eu gostaria, porque isso aqui não é um programa do PT. Isso aqui não é um programa do PT. Eu gostaria de dialogar com a questão trazida também pelo Elmo. Não é? O Elmo Fidel Castro. O Elmo Fidel Castro, Fala, minha amiga Rosa Luxemburgo, Getúlio Vargas. Petróleo. Hoje é muito comum ouvir essa frase. Isso é um clichê também. Os clichês espalham. Um clichê que circula aí é a ideia de que nem PT e nem PSDB. Esse clichê não deixa de ser. Obviamente é fundado na decepção. A decepção ela é provocada pela mediatia. Querem que nós nos tornemos decepcionados. A gente diz, como dizemos há muito tempo, que a gente decepcione sempre com a política e diga, a política é tudo igual, não votar em ninguém. Obviamente, dizer isso, a gente vai votar sempre nos candidatos ungidos pelo sistema midiático, pela Rede Globo, por exemplo. Então, isso não resolve. Não resolve esse tipo de comportamento. Obviamente que a gente tem que superar o PT. O PT não é socialista. O PT não é socialista. É preciso produzir um socialista consequente. A esquerda brasileira, a esquerda mundial, está desafiada a produzir uma esquerda com um socialista consequente. É preciso tornar o PT socialista também, né? Esquerdizá-lo. É quase impossível. O que tem no PT aí é essa dicção nacional que nos interessa. Essa dicção nacional a gente tem que garanti-la. A gente tem que garanti-la. Embora a Dilma aí andou entregando pré-sal aí na semana passada, mas não tem garantia essa dicção nacional. Essa questão é indispensável. Ela é o princípio da possibilidade de produzir uma perspectiva independentista, socialista, mas a esquerda, infelizmente, tem setores da esquerda, obviamente que não é assim, não estou generalizando, mas uma esquerda que nós entendemos aqui, que é consequente, que dialoga com os desafios do século XXI, é uma esquerda que seja ao mesmo tempo anti-imperialista, e sobretudo anti-imperialismo americano. Não podemos esquecer que o imperialismo americano emerge, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, se escondendo. Esse é o paradoxo aparente dele. Ele existe, quanto mais a gente acha que ele não existe. Quanto mais a idiotia por aí diz, não existe imperialismo americano. E é um argumento muito comum, é um clichê, um estereótipo também. Então, um idiota precisa superar essa ideia. E a gente, obviamente que o PT não é mais esquerdo, então a gente tem que superar o PT também. Mas aí isso não significa ficar decepcionado. A gente não tem que ficar decepcionado com nada, porque senão a gente vota com a Rede Globo. Os idiotas repetem, Globo Pagai, que é tudo que é. Olha, eu tô mandando prender a gente já. Ligaram pra cá, um ouvinte, lá da Praia da Costa, falou que a gente tem que ser preso. Olha, a ditadura da direita já está começando. Se comporta, os idiotas querem logo prender. O Lula não foi preso, ele foi sequestrado. Ele foi sequestrado. Leia, Raquel Sherazade. Se garantiu o Estado de Direito. Vocês não defendem que a máquina da idiotia tem o direito de fazer o que quiserem? Pois bem, é liberdade de expressão. Como você quer ter autoridade para falar em nome de um país minimamente melhor, querendo podar a falha alheia? É liberdade de expressão. Isso aqui é um programa raro, raro. Raro, eu me refiro raro, eu espero que externo cada vez mais singular e raro na sua perspectiva, né, emancipadora, criadora, libertária, mas raro porque é um nada na indústria cultural, é um nada, né, nada de nada, né, um programazinho na rádio universitária, muita dignidade estarmos aqui, estamos felizes de estarmos aqui, mas... Não, e agradecendo pelo ouvinte também. O social, não é? já não seriam censurados de fato. Mas caríssimo aí, ouvinte da Praia do Canto. Não é? Da Praia da Costa, Praia da Costa. Não seja um idiota, não seja um idiota. Praia da Costa. Não seja um efeito dominó. Não quero ser agressivo no você, um efeito dominó do domínio do fato midiático. Esse domínio do fato midiático é contra o país, é contra você. Você acha que... realizando um golpe no Brasil, o país vai melhorar? Você aí está condenado a perder emprego, no certo sentido do limite todos nós estamos, ou trabalhar numa multinacional aí para ganhar muito menos, subordinado a estrangeiros. E foi mais ou menos assim que aconteceu. Isso na melhor das perspectivas. Isso, inclusive, Roda, está acontecendo lá na Argentina. Sim, que, sim. Do lado nosso. Se a gente considerar... Com menos de um mês, né, de... do novo presidente, né, que assumiu lá. Como vocês acham que o destino da Grécia, o destino da Espanha, o destino da Itália, o destino de Portugal, agora o da Argentina, será diferente do nosso? É cortar direito. No limite. Acontecendo também na Argentina, 12 mil. Cortar direito e. 12 mil funcionários públicos na rua, com menos de um mês. Para vocês terem uma ideia, só uma informação aqui rápida. Despossessão. Onde quer que haja recurso, sobretudo recurso público, a voracidade banqueira eurocêntrica em Wall Street americana, vai querer roubar. Aposentados aí sim não estarão garantidos, porque vão querer tirar a aposentadoria, como já tem acontecido. Nós não trabalhamos com a política do medo. Mas isso tem acontecido objetivamente no mundo. Estão tirando direitos trabalhistas, estão reduzindo salários cada vez mais na Europa. É um verdadeiro estado de exceção. É isso que querem para a gente. Só para ter vocês terem uma ideia. A gente não sabe. Lamarca, só um minutinho, só para uma informação rápida: que sexta-feira agora vai ser votado no Senado a questão da lei das estatais. Os Correios, por exemplo, a Petrobras. Então, ver como tudo está corroborando para a direita, para que ela possa fazer com que todo esse processo de privatização e o pré-sal também, como foi dito pela Rosa Luxemburgo, seja todo trabalhado em prol da própria direita. Né? Então a gente agradece essa ouvinte lá, eu não vou citar o nome dela, é uma questão de ética minha aqui como locutor, a gente agradece pelo... Porque ela está ouvindo, ela sempre ouve o programa, né? Então, agradecer ela pela audiência. Muito obrigado. E a todos que são contra a gente vai continuar. Um beijo na boca de língua ao menino aí da Praia da Costa, que nos interpelou aí e quer nos caçar. Um beijo de língua em você. É uma moça? Não, da Praia da Costa. Menino que nos criticou, disse que está perplexo lá nos ouvindo, não sabe como estamos ainda não estamos presos. Um abraço, né? Um beijo, um grande beijo para você. Nós só queremos o bem a todo mundo, por mais que nos odeie. Eu quero dizer que, embora não pareça, saudações comunistas para você, rapaz da Praia da Costa. Embora não pareça, a gente está desafiado de alguma forma fazer esse gancho, fazer esse vínculo. O tema do programa de hoje é sobre o modernismo. O Franz Kafka vai ler um trecho aqui e a gente vai comentar e tentar relacionar o modernismo ao que está acontecendo na atualidade. Esse é o desafio do programa. Então, é um trecho agora, não é produção, é esse trecho agora sobre o modernismo. Segundo Marshall Berman, no livro Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, o modernismo se constituiu em três fases. A primeira se deu entre os séculos XVI e XVIII, período em que, no contexto europeu, as duas figuras do mundo pré-moderno, ou seja, a aristocracia e o clero, elas gradativamente entraram em crise, colocando também em crise, uma palavra muito familiar hoje em dia, né? A própria ideia de Deus. O segundo momento, coincidindo com a Revolução Francesa de 1789, é agitado por uma paixão revolucionária, assim como uma consciência laica de que a história é obra humana e, como tal, pode ser modificada nos seus planos econômicos, sociais e políticos. E é justamente isso que estamos fazendo agora, falando em prol dessa ação revolucionária, apesar de quererem prender a gente, né? E prender o Lula, como tentaram ontem também. Prender não, sequestrar. Sequestrar, sim. A luta é semântica, você sabe, Franz Kafka, escritor extraordinário, sequestrar, querem sequestrar. Exatamente. Então, é uma consciência laica, essa consciência revolucionária, né, de que a história é obra humana e, como tal, pode ser modificado nos seus planos econômicos, sociais e políticos. Essa segunda fase, após a Revolução Francesa, foi marcada por uma paixão pelo novo, pela crítica e pelo desejo de experimentar no plano individual e coletivo. Marx é herdeiro dessa segunda fase do modernismo, assim como a ideia do comunismo. Comunismo, não tememos em falar, comunismo, aqui na Rádio Universitária. A terceira fase separa modernismo e modernização, tal que aquele, o modernismo, na sua paixão pelo novo e pela experimentação, tende a ser vivido como se fosse atributo individual. E esta, a modernização, por outro lado, tende a ser compreendida como um processo de transformação científica, tecnológica e política da sociedade, independente da escolha humana, gerando a sensação de um fatalismo econômico e um determinismo científico-tecnológico. Essa terceira fase explica a atual época da civilização humana. Então, esse foi o trecho sobre o modernismo, né? Já passamos ao Marx Nós de Caradia, né? Que foi interrompido pelo idiota, né? Mas continuamos fazendo nossas ponderações aqui. Beleza, beleza. Vamos ao intervalo. Um rápido intervalo. Pode descansar um pouco, tomar água, né? Pessoal, respirar um pouco. Daqui a pouco a gente volta. Vamos com Milton Nascimento, música de 1973, Os Escravos de Jó, Milagres dos Peixes, 1973, hein? Época boa. Vamos lá, minha gente. Vai lá. foi boa, presencialmente idiota. É igual, gostei dessa frase, vou notar ela, hein? É a música de Milton Nascimento com vocês aqui na Rádio Universitária, programa Tederson. Vamos na segunda parte com a voz dela, Pagu. Fala, Pagu. É isso aí, nosso deslocutor. Nosso tema de hoje, só lembrando, é o modernismo, né? E agora segue uma pergunta. Modernismo é diverso do realismo? É uma provocação aqui, né? E aí o Raymond Williams vai dizer o seguinte: determinar o processo que fixou o momento do modernismo diz respeito, como tantas outras vezes, a identificar a maquinaria da tradição seletiva. Se vamos seguir a vitoriosa definição que os românticos dão das artes como precursora e testemunhas da transformação social, podemos perguntar-nos então por que as extraordinárias inovações do realismo social, o controle metafórico, a economia da visão, descobertos e afinados por Gogol, Flaubert ou Dickens, desde a década aí de 1840 em diante, não deveriam ter precedência sobre os nomes convencionalmente modernistas, como Proust, Kafka ou Joyce. Aqueles primeiros romancistas, segundo se reconhece amplamente, tornaram possível a obra desses últimos. Sem Dickens, não haveria Joyce. E aí é o Raymond Williams na Política Modernista, né? Na página 52, livro de 89. Então aqui abaixo, né, a gente diz o seguinte: a nossa independência ainda não foi proclamada. Frase típica de Dom João VI. Meu filho, põe essa coroa na tua cabeça antes que algum aventureiro faça. Expulsamos a dinastia. É preciso expulsar o espírito bragantino, as ordenações e o rapé de Maria. Contra a realidade social vestida e opressora, caçada por Freud, a realidade sem complexo, sem loucura, sem prostituições e sem penitenciários do matriarcado de Pindorama. Essa é uma parte aí do Manifesto Antropófago, de 28, né, do Oswald de Andrade. Então, só um comentário interessante: esse manifesto, ele é válido para os dias de hoje, né? A nossa democracia está sendo atacada aí veementemente por um grupo, né, de direita, e a gente tem assim por obrigação, até por uma questão prática, né, política, defender essa democracia. Então, assim, a gente está vendo nas redes sociais um grande debate, né? Aí se fala muito nessa questão de direita e esquerda, né? E uns são contra, mas é preciso sim ter posicionamento. É preciso que a gente entenda que um processo democrático, ele não vale só para um determinado grupo. É um determinado grupo que no momento é um grupo conservador. Foi um fato interessante que logo quando começou a direita a ser descoberta, né, descobrir todos os entraves aí, atacaram logo Lula. Então foi meio que uma resposta. Aí aquela Miriam Leitoa, né, que é uma pessoa muito inteligente, né, uma pessoa, nossa, super inteligente, ela fez um comentário no Twitter, né, dizendo que ninguém era intocado. Aí logo embaixo a pessoa respondeu: é sim, a Rede Globo, né, com o seu triplex, Eduardo Cunha, são os intocáveis. Então você vê que uma pessoa que se diz que é economista, né, e tem todo esse jargão aí, né, intelectual, ela não tem, assim, o mínimo de noção fazer um comentário desse. Tá claro que ela tá representando aí os interesses da Rede Globo. Então, se eu deixar esse pequeno comentário aí... A Miriam Leitoa é um idiota, criando idiotas. Ah, é demais. A menina também precisa de um tratamento. Qual a máxima geração? Eu gostaria de fazer um primeiro comentário dos trechos lindos aí, autores singulares que merecem ser, né, pensados com mais carinho, mencionados, repetidos. Raymond Williams, a citação dele, lida para a extraordinária Pagu, está no livro A Política Modernista, de 1989. Claro, o trecho do Manifesto Antropófago, e antes o trecho aí, o comentário do Tudo Que É Sólido Desmancha no Ar, né, do Marshall Berman. A questão, o que o modernismo tem a ver com o sequestro do Lula ontem, também tem a ver com esses trechos que citamos aí. O que é modernismo? Bom, obviamente que o modernismo é uma ideia também, e como tal, cabe N apropriações, e há uma versão eurocêntrica do modernismo. Mas, basicamente, aqui, o modernismo, pensando com Berman, tem relação com esse processo de produção da modernidade, mundo. Portanto, com a expansão. Aí tem um viés por si só eurocêntrico. Não é? na Europa, pelo mundo. Essa expansão da Europa, expansão do modernismo, partindo de uma perspectiva que tem relação, mas também não tem, ou não é sobretudo, nem deveria ser, e não estava fatalmente destinada a ser, ligação com o advento da civilização burguesa, por exemplo, com a Revolução Francesa, esse horizonte todo de transformação que tomou toda a humanidade, nós chamamos de alguma forma de modernismo, aí vinculado num período histórico aí, segundo Berman, né, que vai aí do nascimento aí da modernidade, não é? Da idade moderna, digamos assim, para respeitar aí os cortes históricos, mas aí do século XVII, dependendo da situação XVI, quando a questão do decaimento da ideia de transcendência, da ideia de Deus, começa a surgir a partir da própria crítica da aristocracia, do clero, no contexto europeu, começa a emergir uma perspectiva histórica, afirmativa, laica. O que é essa perspectiva histórica afirmativa? Aqui no Tedeson, nós temos o desafio de conversar justamente com a população mais simples possível, mais paradoxal que seja. É com o menino aí, né, que pega ônibus, a menina que está, né, circulando aí a Grande Vitória, é com as duas senhoras com quem fizemos uma farra, com as quais eu, Rosa Luxemburgo, fiz uma farra extraordinária ontem no Terminal de Laranjeira. As duas senhoras com 60, 60 e tantos anos. Depois fui tomar uma cerveja com elas num bar do Feijão, lá no Porto Canoa. Queridas senhoras, feliz aí, bar do Feijão. A beijei na boca,